escuros, vozes em silêncio. Sons do tempo, o medo é imenso. Nós vigiando os sonhos, dissolvendo. Acreditar que o sol está nascendo. Mãos calejadas lutam sem cansaço. Corações pesados num só compasso. Segredos contados em cantos de rua. Esperança cresce na alma nua. Sussurros de liberdade ao vento. Ecoam forte, são nosso alento. A luz dentro do peito brilha. Na escuridão a força irá. Cada passo dado é o soluçar. Mas um novo dia há de chegar. E a voz do povo vai ecoar. Num abraço firme há resistência. Cada beijo é força, é persistência. Nos braços da fé a esperança dança. Cada gesto é vida. Sussurros de liberdade ao vento. Ecoam forte, são nosso alento. A luz dentro do peito brilha. Na escuridão a força é ilha. Cada passo dado é um soluçar, luçar, luçar.